Então levanta as duas mãos, você que é muito pagodeiro. E eu tenho um pedido pra te fazer. Samba é coisa de família. Samba é herança. Não deixa o samba morrer. Por favor, não deixa o samba morrer. Puder pisar mais na avenida, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. De me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo. Alô, Bento! O meu pedido final. Essa é pra você, meu filho. O morro foi feito de samba pra gente samba. Não deixa o samba morrer. Alô, meu filho, não deixa o samba. Coloca a samba pra você ouvir, pros seus filhos também. O morro foi feito de samba pra gente samba. Deixa que diga o que pensa, que fala. Quando eu não puder pisar mais na avenida, não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. E aí? Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes alô, Cidinho, de me despedir, obrigado por deixar a gente ver samba. Obrigado por nos ensinar. Olha o seu menino aqui, ó. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Não deixa o samba morrer. Não, não. Não deixa o samba acabar. Samba e suor. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. De samba pra gente samba. Não deixa o samba morrer.